Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. E nessa playlist vamos tocar várias músicas que são covers. E o pessoal não sabia. Músicas famosíssimas e na verdade ela é uma cover. Ela foi escrita e lançada por outra pessoa. Covers que fizeram mais sucesso que o original várias vezes, né? Grande parte. Pois é, aqui tem uma surpresa nessa lista. Na verdade tem várias surpresas, né? Vai depender um pouquinho da idade das pessoas, né? Algumas elas podem não conhecer o original. Eu mesmo fiquei bem bugada, na verdade, com algumas. Mas vamos lá. Pra montar essa lista, eu peguei de um artigo do BuzzFeed, né? Então, depois eu ponho o link na postagem também. Mas vamos começar essa playlist. Então, vocês estão ouvindo Hallelujah. A versão que vocês estão ouvindo é a versão do Jeff Buckley, que foi lançado no álbum dele de 1994, um álbum chamado Grace. Ficou muito famosa por ter entrado na trilha sonora do Shrek, mas não só por isso. É uma música muito conhecida, ganhou muitas versões, mas ao contrário do que muita gente pensa, ela não foi a primeira versão. A original é de um cantor chamado Leonard Cohen, foi lançada em 1984, mas na época não fez muito sucesso. É curioso, porque se eu não tô muito enganada, esse álbum do Jeff Buckley foi o único álbum que ele lançou, porque ele morreu cedo, né? Então foi um álbum que fez muito sucesso na época que ele foi lançado. E Hallelujah se tornou a música mais conhecida dele, né? Em parte por ter entrado em mais trilhas sonoras do que a lenda do Shrek. Eu acho muito curioso, porque muita gente acha que essa é uma música religiosa, quando ela não podia estar mais longe disso, mas tudo bem. Mas essencialmente é isso. Ela é uma música muito bonita, muito melancólica, diz muito sobre o estado de espírito do próprio Jeff Buckley na época em que ele lançou. Mas vamos começar com a lista mesmo. Qual que é a próxima, Seiji? Começando essa lista pra valer, vamos tocar uma música que foi conhecidíssima lá pra 97. A música é o Thorn, da Natalie Imbruglia. E essa música, na verdade, é um cover, porque ela foi lançada originalmente por um grupo, uma banda, o Edna's Wap. E, na verdade, é uma das mais conhecidas. Ah, músicas covers. Tem a Thorn, da Natalie Imbruglia. Virou um hit quando foi lançada. Tanto que depois teve vários covers. Uma delas, o pessoal deve ter visto uma versão português aqui no Brasil do Rouge, O Amor é Ilusão. Lembra dessa música, André? Eu prefiro não comentar. Essa música é o cover da música da Natália Imbruglia, que a música da Natália Imbruglia, na verdade, é um cover também, né? Então é um cover do cover do cover. Muitas músicas em português são versões de músicas em inglês, versões que a gente até se surpreende, porque o pessoal pega na cara dura. Mas isso é tema pra outra playlist, vai ser outra playlist longa, com muitas partes, porque, né, tem muita coisa pra falar. Mas essa é uma música que virou um hit, porque foi o single de estreia da Natália Imbruglia em 1997, e ela pegou essa música que já existia, né, de uma banda que não foi tão divulgada assim. Mesmo assim, foi um sucesso, e ela lançou outras músicas de sucesso também. Bom, mas então, fique aí com Thorn, da Natalie Imbruglia. Escutem aí. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation. Música, gostaria dessa ser mais conhecida do que a sua original. Respect, da Aretha Franklin. A original, ela é do Otis Redding, foi lançada 2 anos antes da versão da Aretha Franklin, que fez mais sucesso. E as letras são um pouquinho diferentes, só que é uma diferença suficiente pra mudar a mensagem da música inteira. Quanto à versão da Aretha, ela tem toda essa ideia de conseguir conquistar a respeito dos homens. A versão do Otis, ela é uma declaração de um homem que ele vai fazer tudo pelas mulheres em troca de, abre aspas, respeito, fecha aspas. O que quer dizer esse respeito, eu deixo pra que vocês, ouvintes, nos digam. Mas a versão da Aretha Franklin, ela é bem mais forte, ela é bem mais intensa, e por isso que ela se tornou muito mais memorável do que a versão original, né? Então, se tornou um ícone, essa música, por assim dizer. E a Aretha Franklin, nós tivemos chance de falar dela em outras playlists, mas não é gigante também, né? Então, pouca coisa pra se dizer a respeito dela aqui. Então, com vocês, Respect, da Aretha Franklin, escutem aí. próxima música aqui. Uma grande música de uma grande cantora também. Uma música conhecidíssima e que na verdade é um cover. É o Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Sim, é um cover. Mais surpreendente que isso, ela foi uma música que foi escrita e gravada por um cara, o Robert Hazard. A música foi lançada em 83, mas ela vem de uma música original lançada em 79, do Robert Hazard. E a música é um hino feminista. Sim. E a versão original é meio merda, não vou mentir, não. Ela não tem essa pegadinha popzinho gostosa nos 80 pra dançar. Ela é um rockzinho genérico, então foda-se. É por isso que a música dele não foi tão badalado quanto a música da Cyndi Lauper, né? Que ela botou o estilo dela, a voz dela. Uhum. E ficou muito conhecido. Ganhou vários prêmios, ganhou muita repercussão, dinheiro. Virou cover de um monte de gente também. Curioso isso, né? Curioso, porém faz sentido, né? Virou um hino essa música também por si, né? De menininhas que só querem se divertir, não tá errado. E o pessoal não sabia que é uma música cover. Isso é uma maravilha. Não é? Enfim, né? Fique aí com Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Escutem aí. Live your life right. Oh, mama, did we not the fortunate one? próxima, também uma música bastante conhecida e um cover bastante surpreendente. Ela chama atenção porque o instrumental dela é reconhecível de qualquer lugar. A gente tá falando de qual? Tainted Love, do Soft Cell. O cover ficou famoso em 1981, mas a original, ela é de 1964, da Gloria Jones. Só que, curiosa, a versão dela foi um flop, não fez sucesso. Então, assim, a que realmente ganhou a projeção foi a versão do Soft Cell. Se bem que a versão dela, eu achei muito legal. Eu achei o instrumental dela bem legal. O que você achou da original dessa? É interessante até, né, da Gloria Jones, a original. Mas, assim, o Soft Cell, acho que ela foi lançada naquele momento mais, como dizer, meio disco, né? É, não sei dizer. É que, assim, é um estilo diferente até. Era uma época que todo mundo tava gostando muito de sintetizadores e teclados eletrônicos e a música toda cheia disso, então meio que fez sucesso e o clipe dela é bem legal. Década de 80, né? Dos anos 80 tem dessa, né? Então acabou que a versão do Soft Cell ficou muito mais conhecida e também é uma das referências de música nos 80 que a gente conhece. O curioso é que essa música, na verdade, é o One Hit Wonder, da Soft Cell. Pegou de um cover e virou One Hit Wonder. É, eu acho que é meio karma isso, sabe? Fizeram muito sucesso com as custas da música de outra pessoa e foi só o que eles fizeram de sucesso. Eu acho triste, mas eu acho justo. Anyway, então com vocês, Tainted Love, do Soft Cell, escutem aí. Próxima música aqui é It's My Life, do No Doubt. O pessoal conhece também muito essa música, ainda mais com a Gwen Stefani cantando, né? Mas aqui, essa música, na verdade, ela é um cover de uma banda britânica chamada Talk Talk. Foi lançada em 1984, a música original. Tem umas coisas que eu gosto bastante dessa música. Na verdade, No Doubt é uma banda que eu lembrava que eu gostava bastante, né, quando eu era mais jovem. A Gwen Stefani, eu gosto bastante dela também. Ela tem umas músicas bem legais. Não, a Gwen Stefani Castlevania tem um monte de outras músicas boas. Inclusive, assim, fizeram esse cover justamente pra, tipo, foi uma música inserida num álbum, numa coletânea dos maiores sucessos deles, né? Então, um jeito de promover foi fazendo esse cover, porque a Gwen Stefani tava gravando um álbum solo na mesma época. Então, pra não terem problemas de composição e tudo mais, resolveram, vamos fazer um cover, vamos escolher essa música dessa banda britânica que ninguém tinha ouvido falar, ou que as pessoas tinham esquecido. Pois é. E que virou um sucesso, repassado em vários lugares, música passa até em jogos de videogame também. Cara, é bem legal, é muito boa. Mas então fique aí, né, com It's My Life, do No Doubt, tá? Escutem aí. Que eu posso falar que eu conhecia a original antes de conhecer o cover, bem hipster. Estamos falando de Emotion, do Destiny's Child, ou a banda da Beyoncé. A original dela, ela foi lançada em 1978 por uma artista australiana chamada Samantha Sen, que também ganhou um cover dos Bee Gees nos anos 90, que foi lançado num álbum de maiores sucessos deles, que foi lançado em 2001, mas que ganhou a projeção mesmo com as Destiny's Child. Eu disse que eu conhecia a original antes porque essa música saía naquelas coletâneas de CDs que o pessoal vendia dia da Ação Livre na Globo, né? Que você comprava por telefone. E meu pai comprava várias dessas. Uma delas tinha essa música. Então eu ouvi essa primeiro. A versão dos Bee Gees não ficou tão legal. E eu, pessoalmente, gosto mais da original do que dessas, mesmo gostando muito das Destiny's Child. A original tem bem cara de anos 70 mesmo, é. As harmonias de voz e tudo mais. Enquanto a versão das Destiny's Child é mais pro R&B, mais pro... bem, assim, bem romantiquinha, com um instrumental mais simples, né? Eu gosto das duas, mas eu meio que gosto mais da original. Eu cresci ouvindo muita coisa desse tipo, dessa época, então. Talvez seja por isso, né? Mas a versão dos Bee Gees não ficou legal, não. E eu falando como fã deles, eu acho essa versão meio... blé, sei lá. Mas, enfim. Então, com vocês, Emotion, das Destiny's Child. Escutem aí. It's over and done, but the heartache lives on inside. And who is the one you're clinging to instead of me tonight? And where are you now that I need you? Tears on my pillow. See me fall apart. In the words of a broken heart, it's just emotions taking me over. Caught up in sorrow, lost in the song. But if you don't come back, come home to me, darling. Don't you know there's nobody left in this world? Hold me tight. Don't you know? Kiss goodnight. Goodnight. Próxima música, uma outra grande música de uma grande diva da música. E a música é o I Will Always Love You, da Whitney Houston. E sim, ela é uma cover. Essa bugou feio. É, então. Essa é uma música que, na verdade, ela foi escrita, lançada pela Dolly Parton em 1974. E a Dolly Parton é uma cantora de música country. E quando você vê a versão da Whitney, que é uma cantora de R&B, né? Ela decidiu tirar toda essa parte de estilo country, as guitarras, né? E fazer a própria versão dela. Uma versão que é muito elogiada, pelo menos. A parte de que não é estilo country, né? A Dolly Parton até ficou meio chateada com essa versão. Porra, não é a versão que eu tinha preparado, montado. Não tá do mesmo estilo, né? Que é o country. Mas a gente tem que elogiar, porque é uma música magnífica a versão da Whitney Houston. Ganhou um monte de prêmios. Ela foi uma música que a Whitney Houston preparou desse jeito pra ser lançada no filme O Guarda-Costas. Tanto que é uma das músicas temas do filme, uma das músicas chaves do filme, né? E foi fantástico. A música foi lançada lá pra 1992, junto com o lançamento do filme. Passou 14 semanas no número 1 da Billboard Hot 100, com um dos mais vendidos de todos os tempos. E a Dolly Parton, acho que ainda deve estar um teatro, né? É. Com a morte da Whitney Houston, ela foi relançada e virou um sucesso também, estrondoso, de novo. Essa música, eu tava ouvindo a versão da Dolly Parton, me desculpa, mas a versão da Whitney Houston é perfeita. Não funciona muito bem em country, foi mal. Que bom que foi diferente do que ela queria, né? Porque... Enfim, deixa pra lá. Pois é, então escutem aí I Will Always Love You, da Whitney Houston. Escutem aí. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And última música, essa também foi uma grande surpresa pra gente. Twist and Shout. Sim, aquela Twist and Shout que é uma das músicas mais conhecidas, de uma das bandas mais conhecidas do planeta, né? Os Beatles. Ela, originalmente, é de uma banda chamada The Top Notes, que não ganhou os holofotes da fama que outras bandas da época ganharam. Ganhou alguns outros covers de bandas renomadas, como The Who, Isley Brothers. Ganhou um cover do Ferris Bueller, pra quem se lembra daquele filme, né? Mas a música, originalmente, ela foi feita pra ser um single pra esse grupo The Top Notes, em 1960. Em 62, essa música foi gravada por um outro grupo de Isley Brothers, graças a um outro compositor, que é o Bert Russell. Originalmente, a música foi composta por um cara chamado Phil Spector, e esse Bert Russell não gostou da produção do Phil Spector. Então, em 62, essa música foi a primeira gravação deles a chegar entre os 40 da Billboard. Então, assim, com vários covers da música soul da época e tudo mais, mas os Beatles, eles foram gravar no seu álbum Please Please Me, que foi lançado em 63, que essa música foi, inclusive, a última a ser gravada. No dia, John Lennon tava com problemas de garganta, então por isso que a performance dele tá diferente, a voz dele um pouco mais rouca e tudo mais. Então, essa foi uma das primeiras músicas em que os Beatles inseriram a harmonia deles, por aí vai. Em 64, ela foi lançada nos Estados Unidos. Já em abril, ela tinha atingido o segundo lugar das paradas naquele mesmo ano. E nos Estados Unidos, foi o único cover dos Beatles a vender mais de 1 milhão de cópias e atingir as mais tocadas, foi essa. Então, assim, justamente ela voltou ao sucesso, ela voltou às paradas em 86, graças ao Ferris Bueller's Day Off, famoso curtindo a vida doidado, porque essa música fez parte da trilha do filme e fez com que ela voltasse pro Hot 100 da Billboard, atingindo o pico de número 23. Então, assim, eu imagino que a banda original tenha ficado muito triste, mas o produtor deve ter rachado de ganhar dinheiro, então paciência, isso é o mundo da música, não é? Então, com vocês, Twist and Shout dos Beatles, escutem aí. Fechar esta playlist, vamos falar, né, de uma outra grande música recente, entre aspas. Recente não, ela é uma música antiga, mas que ela tá mais conhecida agora, é mais recente, entre aspas também, né? A música é o I'm Believer, do Smash Mouth. Grande música que tocou no Shrek. Sim. Sim, ela também é um cover, né? Ela é um cover de uma música que foi tocada na década de 60 por uma banda chamada The Monkees, e a música ela foi foi composta pelo Neil Diamond. Cara, olha a história dessa música, né? Porra, ela foi composta pelo Neil Diamond. Neil Diamond é um grande músico. Várias músicas já entrou no Billboard, né? Top 10 da Billboard. Ele já entrou no Hall da Fama, da música. E essa banda, o The Monkees, também é uma história curiosa. Uma banda da década de 60, de mais força, que eles tinham até um programa de TV, né? The Monkees. Eles são umas músicas muito bonitinhas. Bonitinhas! Eu fico chateada das pessoas não conhecerem a versão deles, porque as músicas deles são tão fofas. Sim! Programa de TV, eles eram uma banda. Eles mesmos, né? Eles viajando por todo o local. É. Olha só. Tinha umas pegadas, às vezes, meio Scooby-Doo, né? Tipo, eram basicamente eles vivendo aventurinhas daquelas que a gente vê em filminho adolescente. Eu acho isso digno, isso válido. Mas bandas deveriam ter programas assim. Histórias na década de 60, com um rockzinho mais legal, mais levezinho, né? Uhum. É de boa. E aí tem o Smash Mouth, que pegou esta música aqui, a versão cover, que o Smash Mouth ajudou a participar da soundtrack do Shrek. Então tem essa música, I Believer, junto com All Star também, né? Lançaram no próprio álbum All Star. E aí a gente vê, né? Essa música sendo cantada e que tem uma repercussão. Caramba! O pessoal que não sabia que ela era uma cover acabou sabendo. Agora vocês sabem. É, como era uma música muito antiga, quando foi lançada em 2001, nossa, ganhou um sucesso estrondoso essa música, né? Ficou em várias posições, foi bastante vendida, ressuscitou Smash Mouth. Foi bem interessante. Sim, sim, com certeza. Mas então, vamos terminar esta playlist aqui, né? Com as cover songs, a parte 1. A gente vai fazer mais partes. Cara, vocês não sabem quantas músicas, principalmente de bandas brasileiras, são covers. Nossa senhora. Sim, uns covers bem questionáveis, muitas vezes, né? Pega seu artista favorito, bem popular, ele tem uma música cover, com certeza. Sim. Um beijo pro Nenhum de Nós e seu Astronauta de Mármore, né? Deixa pra lá. Essa fica pra parte 2. Fica uma parte 2. Tá bom. Enfim, né? É isso, galera. Bom, então vamos terminar essa playlist. Manda e-mail, manda comentário, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. E fique aí com I'm a Believer, do Smash Mouth, tá? Falou, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijos. Até mais. E escutem aí.